posso ver, e posso ver você tentando se esquivar de mim. Você nunca foi um cara muito esperto, acha que de mim não vai chegar nem perto. Mas eu estou a poucos passos de você. Mas tudo bem, porque eu sei do gosto ruim que a paranoia tem. Sei do desconforto de quem sente medo. Não há bebida que afogue o seu segredo. Há um passado que não pode revelar. Mas soube me pedir, saiba também me pagar. Fácil como foi ter vindo aqui me procurar. Eu sei como se sente, eu sei que se arrepende, assim como muita gente. Mas se essa assinatura é sua, sua alma impura, agora vem pra mim. Mas se essa assinatura é sua, sua alma impura, vem pra mim. Mas se essa assinatura é sua, sua alma impura, agora vem pra mim. Mas se essa assinatura é sua, sua alma impura, vem pra mim. Gente pra poder te transformar em rei. De um povo que te olha com desprezo. É tão irônico que encontre-se indefeso. Eu faço muito gosto em vê-lo decair. Não sei dizer o que explica a obsessão de ter pra parecer, de conseguir as coisas sem merecimento. E é por isso que agora o atormento com a verdade que não quer admitir. Mas soube me pedir, saiba também me pagar. Fácil como fui ter vindo aqui me procurar. Eu sei como se sente, eu sei que se arrepende, assim como muita gente. Mas se essa assinatura é sua, sua alma impura, agora vem pra mim. Mas se essa assinatura é sua, sua alma impura, vem pra mim. Mas se essa assinatura é sua, sua alma impura, agora vem pra mim. Se essa assinatura é sua, sua alma impura, vem pra mim. Sua alma.